atrás ninguém vê. Esse é o Maurício, apresento a você, porque talvez tu não vai conhecer. Esse faz rap muito antes de tu nascer. Isso é rap neguinho, não estou sozinho, nunca nos calamos. Temos eventos de rap que você cola, nós que lotamos. Quantos eventos de rua, quantos pra julgar não ajuda em nada. Quantas vezes foi a sua vida que correu perigo voltando pra casa de madrugada. Quantas rodas tu já frequentou, quantos MC você já ajudou. Quantos, fala pra mim, agora é amigo depois que vingou. Minha felicidade é minha maior vingança, minha melhor vingança. Segue se enchendo de raiva, eu sigo enchendo a pança. Correndo já não me alcança, muito mais fácil que roubar doce de criança. No freestyle sou profissional, te mostramos o que pesa na balança. Johnny MC, detento do rap, chamambagua recorde e é Liga dos Campeões. Pode guardar essa track de uma geração contra geração pra geração. Não sou diferente, tio, debaixo do braço vinil. Debaixo da chuva, debaixo da lona, de baixo pra cima. Pra mostrar a cara do Brasil. Tem like na net da oeste pra leste. Vixe, eu vi uns moleque falando da rima das coisas da vida. Na bola do zóio, fazendo rap. Quem evoluciona, revoluciona, cê não funciona. Morre do morde da margem da mente pequena. Que convulsiona, hoje a favela é light, slim, LED no bagulho. 10 milhões de smartphone, ninguém dorme no barulho. Novos tempos, panoramas, paradigmas. Novas dízimas, ideias vazias são enigmas. Corre atrás do seu e faz o certo, sempre foi assim. Rap é problemático e complexo, é guerra sem fim. Mas quem não é, não me engana, de bombeta de mic bacana. Ideologicamente na mente, que mente que sente um holograma. O verdadeiro não se curvará, jamais estará sozinho. Feche os olhos, abre o coração e faça o seu caminho. Fazendo rap desde os 16, vivendo de rap tem 2 anos. Lutando por quem nunca lutou por mim, botando verdade nos enganos. Noite sem dormir, dia sem comer, ano sem sorrir. Trampando igual filha da puta, pros filha da puta não me fuder. Tu não me alcança nem se tu correr, como tu só fala, eu não me preocupo. Não faço rap pra vender, vendo mesmo porque faço muito. Enquanto tu dorme eu trabalho, sempre que eu acrescento você de fama. Por isso que toda vez que eu acerto, tu é o primeiro que reclama. Diz que eu nasci com sorte, virei porque tenho grana. O berço de ouro, não viu meu corre, não viu esforço, não viu choro, só viu estouro. Cantar ideologia não é fácil, no rap é o pior dos legados. Porque não dá dinheiro, só dá inimigo e ameaça de morte dos deputados. E vocês dizendo que eu rimo porque quero fama, grana, hype, like, status. Rimo pros menor fazer poesia ao invés de fazer assalto. Tu não sabe o que nós passou, tu não sabe as vidas que eu passo. Se hoje nós sorriu pra foto é porque nós chorou no anonimato. Tu não sabe o que nós passou, tu não sabe as fitas que eu passo. Se hoje nós sorriu pra foto é porque nós chorou no anonimato. Boa noite, aqui é o Night Wolf, eu faço rimas e mata Dolph. Seu herói tá na mala do Golf, anti-heróis é o West Coast. Eu e Johnny, Smoke Zone, corre porra, vem os homens. Enquadrados, inocente, cheio de ódio, cheio de fome. Crime é o creme, rato homem, Spider-Man, o tio Sony. Camarim, butiquim, e quando eu sofro, todos somem. Fruta podre, todos comem, sem veneno. Lonnie, Solani, fala me Johnny, eu quero meu Grammy. RJ tá bala comigo de drone, cidadão Kenny. Todo mundo sabe meu nome, todo rap tem nickname. Tive uma ideia, Big Bang, vou fazer rap do Wu-Tang. Pode de bango tá no game, é bagua, street, the end. Boa noite, eu tô chamando coach, William Bonner, não, Usain Bolt. MC, já trabalhei na soldier, falta tempo, não me falta approach. Funk, Jack Daniels, favelado, gênio, show lotado, prêmios. Hush, Mary, Jenny, Gush, Hennessy, Hennessy.